what you want, cause a pirate is free. You are a pirate. Your heart fiddled indeed. Being a pirate is a wretched thing. Do what you want, cause a pirate is free. You are a pirate. Sejam muito bem-vindos ao Piratas da Internet. Eu sou o Fábio Rodrigues, estou aqui com a minha tripulação. Jonathan. Eduardo. E feliz 2015 para todos os ouvintes, nós ainda não nos falamos este ano. Nós estamos começando a segunda temporada do Piratas, né? Tivemos ali um recesso entre dezembro e janeiro ali. Pegando as férias. Nossa. Férias, que nem de professor, né? Que tem férias de dezembro, janeiro. Claro. Já vamos incitar ódio logo no começo da temporada. Sim. Senão não seria o Piratas, né? Exatamente. Bom, e hoje não, a gente vai... Pra incitar ódio, tanto que o nosso primeiro episódio nem foi pro ar, né? Porque não dava. Sim, tanto sim. Tanto ódio que ia gerar. O primeiro programa já foi o Piratas Proibido. Logo de cara, sim. De cara já. E hoje a gente já vai expressar o nosso rage falando das cagadas que fizeram em lançamentos de jogos para Linux. Dos jogos que foram lançados injogáveis, que não funcionavam... Ou que dependia de um hardware muito específico para funcionar. Sim, o hardware do cara que desenvolveu o jogo, né? Porque e não testou, é... né? Dependendo do jogo, ele teve que não testou. Porque se tu pegar mesma especificação, a mesma distribuição de Linux, não vai rodar porque ainda tem que instalar três bibliotecas que o cara não falou. The Witcher! Não ia falar qual jogo que era, né? Mas... Não. Primeira coisa, The Witcher não existe pra Linux. É, era melhor que não existisse mesmo. O que existe é o The Witcher 2, que não roda. É verdade. E o 3 vai sair pra Linux? Então, existe a notícia que ele vai sair para Steam OS. Não quer dizer que ele vai rodar no Steam OS. É. Alguém acredita que ele vai... Rodar é outra coisa. Bom, tá. Então, já que a gente já começou falando mal dele... Vamos desse título, cara, que é um jogaço, é um dos melhores RPGs que eu já joguei. Ele tava muito aguardado pelo público do Linux, porque a gente não tem nenhum RPG AAA rodando ainda. Cara, a gente tem poucos jogos AAA rodando. Sim, não, então, em um RPG, pô, The Witcher 2, ele foi o grande concorrente do Skyrim, que foi o maior RPG dos últimos anos. E, cara, e ainda continua, tem bastante gente que ainda joga. Sim, sem dúvida. Continua. E eu aguardei. É, talvez muito... agora só não com o Dragon Age, né? Que saiu o último. É, o Inquisition ficou foda. Pode ser que tá batendo aí. E o The Witcher saiu pra Linux e eles lançaram uma promoção quando saiu. Tava coisa de 7, 8 reais na Steam. Cara, eu comprei correndo. Depois eu vi que não tinha nem chance de eu rodar. Que era só placa Nvidia. Só de um modelo específico, uma série específica, tinha que ter pelo menos 8 GB de RAM e vários outros pré-requisitos. E muita gente que atendia todos esses pré-requisitos não conseguiu jogar. É o que eu falei, não é o do computador do desenvolvedor, já falei. É, eu me lembro que os primeiros testes de port que eu vi para Linux, acho que era até o Left 4 Dead... Tipo assim, nego comemorando, não, rodou aqui o port do Left 4 Dead a 15 FPS no computador com duas placas GTX 560 e 16 GB de RAM. A puta que pariu, 15 FPS nisso? Isso não é um sucesso, gente. É uma derrota. Né, isso não é um sucesso, cara. Tinha que rodar 200 FPS. Cara, assim, quando tu não... Não existe o jogo nativo e ele roda, eles conseguem fazer o jogo rodar nativamente, é um sucesso. O único detalhe é que isso não era jogável. Sim, não, então, cara, no caso do The Witcher eu achei muito falho. Eu nem sei qual que é o estúdio que publica o The Witcher, cara. É um dos grandes. Deixa eu ver. The Witcher 2. Vamos ver quem é aqui. Só abrir lá no Steam. Por favor, aguarde. Estamos processando sua solicitação. Não, mas pelo que eu tô vendo aqui, tem uma série de publishers. É Namco, Atari... Tipo, cara, são gigantes do mundo de jogos, cara. Warner... Como é que me deixam isso? acontecer assim no lançamento, cara. A parada não rodava, cara. Os caras não testaram, não é possível. Aqui, o desenvolvedor CD Projekt Red. Então, e esse é o desenvolvedor, mas ele é distribuído por Namco. Não, pela tá Atari, aqui, distribuidora, né? CD Projekt Red, 1C Soft Club. Pois é. Então, mas então, são várias parcerias ali, cara. De peso e meu, que brecha, cara. E eu lembro que eu fui correndo comprar. Beleza, eu até vi. Ah, só roda em NVIDIA tudo, mas beleza, eu comprei. Falei, uma hora roda, né? Sim. Até hoje, até hoje. Eu consegui até abrir o jogo já recentemente. Mas ele nem anda, nem anda. Tipo, de tão... O load da máquina vai em 50, sabe? Não, aqui eu tô aberto na Steam, né? Ó, oh, o jogo tá na minha biblioteca, beleza. 0.0 horas no total. Porque é impossível jogar. Porque nem pra ficar alguma coisa aberta pra ele marcar alguns segundos ele conseguiu fazer. O recorde de horas jogadas são 15 minutos. Não, e eu lembro que quando ele saiu tinha uma galera mostrando em vídeo e tudo como rodar no Wine. Então assim, eu acho que, cara, se for fazer um port porco, faz que nem a GOG, a GOG tá fazendo. Eles te entregam um jogo de Windows e um Wine pré-configurado pra rodar aquilo bem. Então, mas na verdade foi o que fizeram com The Witcher 2, só que não é o Wine, é um outro programa. Não foi, porque eu falei rodar bem no final. Não, não. Então isso já desqualifica. A única diferença é que aquele programa não roda. Então, por que que não usa a porra do Wine? Open source, cara. Usa, tá ligado? A gente tem um monte de motores pra fazer isso. Tá legal, a galera pode alegar, pô, você pode usar a tua versão de Linux e rodar no Play no de Windows, rodar no Play ou Linux, no Wine, mas eu não quero ter esse trabalho. Não pra alguém que me diz que a porra do jogo é nativo. Nativo? Quando... Não, é. Em teoria, sim. Eu posso comprar ele lá, a versão pra Linux, entendeu? Pra ele rodar nativamente. Eu me recuso a ter o trabalho de rodar ele no Wine, cara. Me recuso. Eu quase pedi reembolso dessa bosta, mas é muito trabalhoso, cara. Pois é, mas alguém será que pediu? Será que se começar uma revolta, todo mundo pediu reembolso? Não, eles estão mexendo, cara. Tipo, eles assumiram o erro, colocaram uma outra equipe pra cuidar desse port. Uhum. Só que aí o que acontece, no fim das contas? Todo mundo tem ele na biblioteca e o port tá sendo desenvolvido, cara. A gente tem lá como versão final um negócio que seria um alpha, tá ligado? Não, peraí. O alpha pelo menos abre. Não, agora ele já abre. Mas é... Ah, tá. Então, sei lá, cara. Sim, pra mim foi a maior decepção do último ano. Que é o jogo que eu queria jogar e não consegui, cara. Não consegue, né? Pra mim foi a maior decepção, cara. Já comecei na lata já. É o jogo que eu queria jogar. É triste, né? É triste, é triste. Cara, eu vou esperar ver o que vai sair do 3. Não vou comprar no lançamento, pré-venda. Vou esperar. Cara, no mínimo alguma promoção. Mesmo que o jogo rode 100% bem, todo mundo fale ótimo do The Witcher 3 pra Linux, eu vou esperar a promoção, porque, cara, eu já paguei demais no The Witcher 2 pra não jogar. Não, e o The Witcher 3, ele vai sair bem caro, né, cara? São R$100. Então eu também acho que não dá pra arriscar, cara. Não, mesmo que, tipo assim, todo mundo no YouTube tenha vídeo, ó, funciona 100%, maravilha, não sei o quê, cara, não vou comprar antes que venha alguma promoção boa aí, porque... Não, é, sem dúvida. Essa empresa mas aí... Mas tem data já? Não consigo mais botar fé nela. Ah, ele foi adiado já algumas vezes o 3, né? Eu não sei direito como é que tá o projeto. Mas tá sendo muito esperado. Bom, de qualquer maneira, chega de rage com o The Witcher. A gente tem um jogo da lista aqui que eu particularmente não testei. É, nem tentei na minha máquina, na verdade, pelos requisitos de hardware dele, que é o Dying Light. Você chegou a testar ele, Dudu? Não, mas eu vi que tinha a versão para Linux, até aí eu cheguei que, apesar de ser zumbi e tal, não me interessou muito, mas a história dele foi que eu achei bastante interessante e tal. Até pensei... Acho que no meu note aqui acaba não rodando direito, né? Mas cheguei a dar uma pensada, né? Aí eu vi, pô, e pra Linux? Beleza, vou dar uma pelo menos uma pesquisada pra ver se roda. E bicho, cada vídeo do YouTube que tu não acredita. Não, eu tô vendo aqui uma discussão no Reddit sobre ele, né? Aí tem um cidadão falando que ele tem uma GeForce 780 Ti. Aqui, é uma placa mid-range, né? Não é uma placa... Mas é uma puta placa já. Sim, ele conseguiu 20... é uma boa da série 700, né? Não e é ele uma... conseguiu 20 FPS no low. Cara, na boa também isso daí. Não parabéns. Tá pronto, cara. Não, cara, tá pronto. E se tu vê a quantidade de glitches que dá... Cara, é tipo, não dá pra jogar. Mas cara, e será que a versão pra Windows também não tem? Comparado a isso no Windows, né? É. Eu acho que assim, um grande problema é isso, assim, a gente tem o comparativo, né? Cara, é que o grande problema é que o pessoal desenvolve pra Linux, pra Windows, testa no Windows e, tipo, o Linux, funcionou beleza e não chegam a testar direito. Parece que não tem, tipo, ninguém realmente testando no Linux pra ver se... Não, vai realmente funcionar em qualquer lugar ou... Estão testando em uma condição muito específica que não é o que o pessoal tem, né? É, eu acho que assim, o principal, cara, é a comparação. Tem jogo que a gente vai falar aqui que hoje já tá rodando legal. Jogável, só que se você ainda comparar com a versão de Windows, você vê que... Cara, às vezes não precisa nem ser Windows, pode ser versão Mac. Pois é, cara. Pois é, a versão Mac. Assim, eu até concordo que desenvolver pro Mac deve ser muito mais fácil do que pro Linux, porque é um sistema. Você não tem várias bases de pacotes diferentes, sim, né? Várias sim. peculiaridades de distribuição. Uhum. É, eu até tava vendo, você me recomendou, né, o Strife, né, pra jogar ali. Cara, eu joguei, pô, beleza, o jogo é legal, mas, bicho, eu fui abrir o jogo, né? Primeira coisa que eu já achei meio estranho é que eu baixei lá o TarGZ e não tinha um executável no home, né? E não, você tem que entrar no BIM. Sim. Onde é que tá? Aí, beleza, eu achei um BIM. Tá, aí eu achei lá um Strat. Beleza, eu executei ele não abriu, deu um erro. Ok, aí eu vi lá o update. Tá, vamos executar o update. Aí o update ficou lá parado, tipo, não deu erro, não deu nada. Só que ficou o tal do update sem fazer nada. Parado lá no... Dava, que tava baixando, não dava nada. Aí eu descobri que era um problema da... Uma incompatibilidade da biblioteca, pelo menos no meu caso aqui, do Debian, do JS, da lib do C++. Aí eu tinha que ir lá... Lá mesmo dentro da BIM tem uns... Algumas bibliotecas eu tive que excluir. Aí ele, pra ele pegar do sistema e não dar esse problema de compatibilidade. Então assim... É complicado no Linux, porque tem 300 mil versões de biblioteca. E, eu quero a biblioteca do C, pô. Tem a glibc, tem a eg, não sei o que. Tem 1 bilhão de bibliotecas. Né? O problema é que, pelo que a gente tá vendo, parece que não, nenhuma dessas roda bem, né? Não é tipo, porque tu tá usando alguma coisa um pouco diferente e tal. Se fosse alguma coisa assim, a comunidade ia dar um jeito de fazer isso rodar, né? É só por exemplo, assim. Saiu. Tipo, o Steam saiu pra Linux, né? O Steam saiu pra Linux. Pô, beleza. Tipo, saiu pra Ubuntu, a galera portou pra tudo que é distribuição, né? Sim. Tipo, se for algum problema de biblioteca, alguma coisa, a galera dá um jeito depois. Só que o problema é rodar bem em algum lugar, né? Pois é. Mas o do Strife, né? Depois que eu. O problema é que foi difícil encontrar a solução, né? Achei num blog francês, mas depois que eu apaguei o arquivo lá, rodou, pô, super bem. Ah, sim, eu só acho que sejamos justos com o Strife, tem dois poréns. Bom, pra quem não sabe, o Strife ele é um MOBA da S2 Games, é a empresa do Heroes of New Earth, do ROM, eles têm experiência na área, mas é um open beta. Então eu acho que assim, quando você põe um beta no título, eu já espero alguns problemas. Sim, sim. Não, mas né? Pô, o jogo em si tá... Roda bem. Ótimo. Roda bem, roda o único bem. Detalhezinho ali é que todas as vozes ainda tá com os timers da tradução em inglês, né? Então de vez em quando ele corta algumas falas ou corta as legendas e tal. Mas, ok, aceitável. É por causa que eu coloquei meio em português, né? Mas o jogo em si tá ótimo. Sim, sim. Ele demora um pouco para carregar, né? Que é a característica do próprio OpenGL. Mas vai que vai bem fluido. Sim. Também achei bem fluido. Então, no fim das contas, o Strife acaba ficando, assim, em termos de performance, como um sucesso, né? Sim, mesmo não, sendo um open beta. Cara, tá jogável e, assim, eu não imagino... No Windows pode ser que seja um pouco melhor, talvez. Não, um pouco mais rápido, performance um pouco legal, mas, cara, não, tipo, eu não sinto necessidade, não. Eu tenho que ir pro Windows pra realmente dizer que o jogo tá bom. Pra jogar. Não, sabe qual? Eu joguei as duas versões. A grande diferença que eu notei foi só no carregamento. Na hora de carregar o jogo, quando acha a partida e tudo, aí beleza. Depois que achou a partida, né? Aquele tempo pra realmente carregar todos os sprites, o cenário, tudo no Windows, isso é mais rápido. Cara, eu tive uma partida que eu joguei, cara, eu abri, tipo... Iniciou, né, a partida, né? Tava lá, tipo, o pessoalzinho todo na base. E eu vi alguém que tava lá com, tipo, 33% de carregado. Não sei se tava no Windows, Linux e tal. Mas, tipo, aqui carregou, pô, extremamente rápido. E outra aí demorou um pouco mais pra carregar. Como a gente imagina que a maioria do pessoal que joga seja de Windows, né? Porque a maior base de usuários gamers, pelo menos, é o Windows. Pode ser. Mas, cara... Esse é um dos jogos, assim, que pode dizer. Não, pode rodar ele no Linux, que é jogável, imagino que não vai sentir diferença. Dá pra investir nessa ideia. Bom, e tem um outro jogo que a gente separou pra falar aqui, que esse vai dar um pouquinho mais de polêmica, eu imagino. Que é o CSGO, né? Counter-Strike Global Offensive. É, a galera pode comentar, falar, não, tá rodando bem, eu já vi vídeo, não sei o quê. Ok, hoje eu considero ele jogável. Não bem, jogável. Dá pra jogar, dá pra se divertir. Cara, quando saiu, nós tentamos jogar e tava horrível, cara. Cara, simplesmente o Global Offense no Windows rodava mais fluido do que o Source no Linux. Pois é. E... Pô, quando saiu o Global... Que, pô, primeiro saiu o CS... Não, pô, só saiu o Source pra Linux. Não saiu o Global Offense, que seria o último e tal. Aham. Tipo, ficou meio estranho, né? Porque, pô, não saiu a última versão, daí depois saiu o Global Offense pra Mac e tal. E cadê a versão pra Linux e tal? Que é da própria Valve, né, pô? Sim. O jogo, pô, uhum. A Valve que tá investindo no Linux não fez a versão do seu... Um dos seus maiores jogos, né? Tal. Não portou ainda. Aí quando chegou o port, cara, simplesmente... Porco! Assim, dava pra jogar, mas assim, eu tinha que ter a sorte da mira cair direto na cabeça do adversário. Porque se eu fosse se eu visse o adversário e a mira não tava na cabeça, eu morria. Se a mira se eu visse o adversário e a mira tivesse no cara, ok. Dava pra tirar e matar. O problema é o seguinte, cara, é... Você vai jogar, sei lá, um RTS, ou principalmente algum jogo em turno, cara, um delayzinho não vai fazer tanta diferença. Counter-Strike... Um RTS, ok, não. Um MOBA não, né? É, um MOBA também não é aceitável. Agora, Counter-Strike, acho que é um dos jogos mais rápidos da história, cara. Teu tempo de reação não, quando vê o inimigo... Tem alguns FPS que são piorzinhos... Não, tem. Claro que Quake 3, Warsaw, Unreal são mais rápidos. Mas eu digo assim, o teu tempo de reação Sim. Tem que ser muito rápido. Então, cara, um delay mínimo transforma completamente a tua experiência de gameplay. Você vai morrer por causa da tua versão pra Linux e você vai ficar com raiva disso, cara. Sim. E assim, eu não jogo CS em alto nível, longe disso, cara. Eu sou bem ruim. Mas quem quiser jogar CS em alto nível, hoje não pode depender do Linux pra isso. Não tem condições. Mesmo ele já tá melhorando bastante. Eu não sei o Global Offense, mas o Source no Mac, esse aqui... Bem melhor, legal, né? Que a gente bem melhor. Já vi, né, os dois rodando um do lado do outro, pô, tu olhava assim no Source, pô, no Mac, pô, fluido 100%, bem, não, eu olhava assim, não, isso aqui, o Windows, provavelmente vai estar mesmo desempenho. Tu olhava do Linux, parecia que tu via os quadros mudando. Apesar de já ser bem fluido, né? Não sei se ele é fluido ou se não, o jogo é tão leve. Ele assim. Melhorou também bastante. É, não, acho que hoje o Source já tá bem parecido. Porque já tá com muito tempo de desenvolvimento em cima dele também, né? É, mas eu acredito que o que melhorou não foi o jogo em si, né? Foi mais parte de driver e a Glib. Não, mas tudo bem, assim, a Valve também tem o pezinho dela nisso. Sim, sim. Né, parte de driver, tudo. Então tudo bem, eles estão se mexendo. Só que, na boa, cara, assim, tirando quem é entusiasta, quem joga muito CS, o Source é de o quê? 2004, cara? Tipo assim, foda-se, é um jogo de 11 anos, tá ligado? Sim. Eu gosto, mas tipo assim, não é o que a... não é o que vai fazer vender as Steam Machines, tá ligado? Não. Cara, não o, que é... vai, o que vai fazer vender Steam Machine vai ser exclusivo, e não é tendo versão pra Steam Machine e Windows que isso vai vender, né? O que a gente tem hoje, a gente tem vários jogos rodando, mais ou menos. A gente até fez alguma lista deles aqui, ó. É, Dota 2, o próprio CS Source, Left 4 Dead. Cara, Left 4 Dead 2. Cara, tá um. Tem uns lag de redenização, parece, às vezes. Que é, na verdade, mais. O Left 4 Dead eu sinto mais isso no Left 4 Dead do que no CS Source, mas. Parece assim ser o mesmo problema que eu sinto, né? E, pô, cara, o Left 4 Dead 2, pô, quando tinha aquela... tava sendo anunciado, né, Steam pra Linux e tal, o pessoal da Valve falando, pô, gente, tá conseguindo desempenho melhor no Left 4 Dead 2 no Linux do que no Windows, com OpenGL, pô, tá legal. Aí chega, eu coloco o jogo pra instalar, tô, beleza, tá, eu rodei, rodando. Cara, tipo, parece que... a quantidade de quadros não tá legal. Tipo, não tá fluido o jogo. Tá meio estranho. Eu também acho meio travadinho. É, tipo, ele dá umas travadas, assim. Não sei direito o que é... pra explicar tecnicamente, né? Qual que é o problema, mas... O que eu sinto, né? Realmente que o jogo não tá fluido, né? Parece que falta um pouco de quadros e tal. Pode ser algum, que o Linux, por padrão, ele é limitado a 60 quadros por segundo, né? Que é a frequência, né, do monitor, que é justamente para evitar aqueles efeitos de flick e tal. Ele tenta, né, dar um... existe, né, esse recurso para dar uma ajudada, né, em alguns problemas, né? Que às vezes está redenizando, sei lá, 62 quadros por segundo, 65 quadros por segundo, e às vezes tem uma parte da tela que tá num quadro e outra parte que tá em outro, né, mãe? E aí o Linux, por padrão, ele já limita na mesma frequência do monitor pra não dar esse problema, mas, sei lá, parece meio estranho. É estranho, é estranho. É, conforme eu comentei antes, dá pra jogar, mas sim. O problema é quando você compara com as versões em outros sistemas. É, aí tu vai, pega alguém bom, coloca num Linux, e pega alguém mais ou menos, coloca num Mac ou num Windows. Vai nivelar, sim, injustamente. É que nem que nem uma vez pegaram o pessoal de top, tipo do COD, que jogava em controle, né, no Xbox e tal, e pegaram a galera médio do que jogava teclado e mouse no PC, né. E, do tipo, PC deu uma surra. Dava a surra. É, exatamente, muito mais precisão, não tem jeito, né? Sim. E outro jogo que estaria aí nessa, como mais ou menos os Portal, o 1 roda melhor, é mais antigo? Cara, o 1 eu rodei, quando a gente tava montando a pauta, eu até abri o jogo, né, dei uma analisada. Ele não é fluido, mas ele tá rodando bem. Roda bem, não, o 2 também roda bem, assim, dá pra jogar. Mas o 1 roda melhor. Só que... já nas pessoas. Não, não é totalmente não, portal, jogável o jogo. Não Postal, porra. Ah, então errei. Não, Postal não. Postal eu considero que roda bem, cara. É, não, eu já joguei muito a versão de Windows e eu acho bem similar, cara, o Postal. Ele tem uns problemas de loading de tela e tudo mais, mas também tinha no Windows, tá ligado? Eles não arrumaram em nenhum sistema. Não, mas não, eu queria dizer, o Portal... Cara, o ele Portal não é um jogo 1, de Half-Life 2... Portal 1, Half-Life 2, eles estão rodando bem no Linux. Esse tá, realmente tá legal. Só que eu tenho aquela má impressão do... poderia, o jogo poderia estar um pouco mais fluido, né? Quando, por exemplo, eu mexo o mouse assim, parece que dá... dá aquela meio que impressão que antigamente tu tinha no YouTube, quando tu olhava lá o vídeo a 30 quadros, parecia que cortava um pouco, e aí quando o YouTube lançou de 60 quadros por segundo, né, que vários gamers, já youtuber gamers, fizeram aqueles vídeos de comparação de a mesma cena rodando a 30 e depois eles passavam a cena a 60, pô, tu olhava assim, não, cara, tipo, eu tenho essa mesma impressão no Linux. Só que então, é o que eu ia concluir, o Portal dá pra jogar assim. Ele não é um jogo de agilidade, de resposta rápida, ele é um jogo de quebra-cabeça. Uhum. Não, mas mesmo até o Half-Life 2 dá pra jogar legal. Dá sim. Só esse detalhe, se tu mexer muito o mouse, tu pode se perder um pouco, né? Ficar um pouco desorientado até parar e olhar de volta pra... Bom, tem mais dois que a gente separou aqui nessa nossa lista de mais ou menos. Mais ou menos. Que é o Metro Last Light, que ele roda bem, mas num hardware forte. É, tem que ser um hardwarezinho. É, eu não sei como é que tá agora, né? Que eu tenho NVIDIA, então desde que lançou o jogo, um pouquinho depois eu consegui rodar ele sem muitos problemas. A única coisa é que todos os meus jogos da Steam, pelo menos os que eu reparei, todos eu rodo com a placa, com a GPU do processador, né? Então roda ali com o Intel, tudo bonitinho. Você roda a maioria com a Intel. Não, tipo, se eu mandar iniciar o jogo, ele abre com a Intel. Todos. Aí eu tenho que ir lá nas opções de inicialização e colocar o comandinho, né, tudo bonitinho lá da NVIDIA pra subir o jogo com a NVIDIA, né? Que é padrão, né? Isso, qualquer jogo. O Metro Last Light é o único que eu percebi que ele sempre, independente se tiver o comando ou não tiver o comando, ele sempre roda com a NVIDIA. Ah, entendi. Oh, louco. E tem um jogo aqui ele não abre com a Intel, ele já abre com a NVIDIA. Tem um jogo aqui que chama Nuclear Down, esse eu não conheço, cara. Cara, é um joguinho, segue mais ou menos a ideia, assim, de um... Seria mais ou menos a versão BF pra Linux, né, um FPS e tal. Tem uma opção também dentro do jogo de meio que RTS, né? Então seria tipo algum jogador ali meio que comandando e tal. Comandando os recursos? É. Que nem tem no Battlefield 4, por exemplo, tem o Commander Mode lá. Seria mais, se fosse fazer uma comparação, seria isso, só que a jogabilidade em si, né, do modo RTS seria um pouco diferente, né? Não é exatamente... Os mesmos comandos que tu dá nesse modo, né? Mas constrói meio que tipo, umas barreiras e coloca um... Não sei se você conhece, assim. Mas tem um jogo muito bom da própria C2 Games, pra Linux também tem, que é o Savage, tem o 1 e tem o 2. Que ele é bem isso, eu já fiz até vídeo dele. Uhum. É, ele é ao mesmo tempo um FPS e um RTS. Um vai controlar ele a parte RTS, que vai construir as buildings e coisa e tal, e proteger o acampamento, torre de cerco, essas coisas. É, mas ele segue mais ou menos essa ideia. E só que cada soldadinho, cada minion é uma pessoa, né? Sim. Então legal, a única diferença é que daí, né, esse Nuclear Down, o cara, tipo, o cara também é um jogador. E aí ele, tipo, ele sai correndo, entra lá, tipo, dentro de uma base e fica sentado no computador. Então, tipo, o time inimigo pode chegar, entrar lá e matar ele, porra, cara. Legal. A premissa é legal, vou procurar sobre esse jogo aí. Outro que acho que entra mais ou menos nessa categoria é o próprio Team Fortress 2. Acho que ele já tá de médio pra bom hoje em dia, na verdade. É, não, quando tá lançou... Era ruim. Antigamente, cara, assim... Pesado. Lançou Steam pra Linux. Lançou o jogo, né, Team Fortress. Era o único lá que eles estavam fazendo port gratuito e tal. Beleza, eu olhei assim... Não, eu vou testar isso aqui. Aí, beleza, peguei o meu computador com a placa NVIDIA, né, tudo bonitinho. Aí eu olhei lá, a versão oficial do Steam pra Linux é Ubuntu e tal. Não era nem a última versão, né, mas era uma versão anterior que, se não me engano, era LTS, 32-bits. Olhei, não, beleza, então... Que eu tinha meio que testado no... Daí não certinho. Tinha dado muito certo. Eu peguei aquela versão específica do Linux, 32-bits, que era oficial, não sei o que, coloquei... Tinha um HD, coloquei lá no HD e tal, instalei o jogo, a tela me abriu inteiramente preta. Esses negros maravilhosos! Tipo, cara, oficial, era pra rodar nesse ambiente aqui, exatamente esse ambiente aqui, e olha, Não, saiu tudo preto. Ele não tinha. Ele tava tendo problema na hora de renderizar as sombras. Aí, como ele não conseguia renderizar a sombra, né? Que é toda a parte de textura, né? Luz, textura e tal. Simplesmente ficava preto aquela área. Então, tipo, tinha algumas áreas, né? Tipo, de letra, alguma coisa que até parecia, tipo, um contorno, alguma coisa assim. Mas a tela em si tava tudo preta. Aí, por exemplo, do CS. As letras não apareciam, que era a parte que ele ia calcular a sombra, só que apareceu o fundo, né? Cara, tipo... não, a primeira, né, versão, porra, do Dota era bizarra assim também. Não, versão do Dota, o personagem não aparecia, ele só aparecia na sombra. Aparecia a sombra do personagem e o personagem... quando passava atrás, tipo, de uma torre. O único que ficava certinho era o Rick, porque... isso... ficava perfeito. É, não, perfeito. Na verdade ele ficava mais perfeito que na versão de Windows, né? Sim, sim. Na versão de Windows tu ainda via ele, mais ou menos. É, exato. Bom, agora a gente já malhou bastante jogo, mas também temos que tirar o chapéu para algumas versões para Linux que rodam até melhores que as para Windows, né? É, só que a maioria desses jogos são jogos indie. Que eu não sei se essa galera já desenvolve mesmo no Linux e porta pro Windows, o que que eles fazem. Ou se o suporte a 2D tá muito melhor, né? É, não, então, são 2D, são mecânicas mais simples, é claro. Sim. Que tem uma série de fatores. Mas, no fim das contas, você tem jogos muito bonitos, às vezes com mecânicas 2D, e que rodam, porra, lindo, lindo. Um deles é o Dust, Sim. Elysian Tail. Que é distribuído, inclusive, pela Microsoft. Cara, é a melhor coisa. Tu abre o jogo, aí de repente... não, bom, Microsoft, beleza, tá aqui no meu Linux e tal, não sei o quê. Aí abre o jogo, cara, se não é a primeira, é a segunda tela. Microsoft Studios. Só que o jogo, ele tem um gráfico bonito. É um 2D com uma arte muito bonita. Sim. E ele roda muito foda no Linux, cara. Roda perfeito, cara. É, roda bem... do que eu acompanhei de alguns vídeos no YouTube, né, o pessoal que gravou gameplay no Windows, mesmo que tem, consegue fazer um ataque lá, cara, parece aquele shoot-up de jogo japonês que, cara, é o único jogo 2D que eu vejo assim que às vezes dá um slowdown de tanta coisa na tela. Ele tem muito efeito, cara, ele tem muito então, efeito. Dust, assim... às vezes dá tipo, umas travadinhas, lagadinhas também, mas pelo que eu vejo no Windows também dá a mesma coisa. E, cara, quantidade de sprites na tela é gigante mesmo. Pra... tanto que de vez em quando eu tô aqui andando, tipo, beleza, já dei o golpe, já acabou tudo, tô andando na tela e ainda tá dando hit não sei aonde. 5 segundos depois, assim, limpou a tela, 5 segundos depois começou a dar hit ou caindo inimigo. O não, cai muito rápido. É, não, mas a ideia, o personagem é mesmo muito rápido. É sim, sim. Bem negócio de ninja mesmo. Não, mas tipo, quando ele dá um slowdown é porque realmente o negócio tá bastante pesado e no Windows não vai ser a salvação. Não, não vai. Até na versão de Xbox acontece isso, que eu já vi gameplay. Então, isso é do jogo, não é da versão pra Linux. É, o jogo muito famoso que roda muito bem no Linux é o Amnesia, né? Sim. Que nessa época ele era um indie, na verdade, né? Depois deixou de ser com esse Machine of Pigs aí, essa última versão, que não que é aquelas coisas. Mudou bastante, né? Machine of Pigs, primeira coisa que o pessoal tá falando, que eu não joguei, né? Mas que o pessoal fala é que tu não pode morrer, tu não morre. Então... simplesmente, então eu vou jogar um jogo de terror que eu estou correndo. Todo problema é que você não quer morrer e tá, beleza. Só que nesse jogo você vai tomar susto e você não morre, tá? Como é que eu vou correr, jogar com minha vida em risco? Na real, cara, o primeiro eu já achei chato. Esse segundo eu ia achar um saco. Porque o que acontece? Os primeiros sustos é foda. Sim. Você, porra, o monstro, depois sabe o que acontece? O monstro para na sua frente, você pausa, aí você pensa, tem uma porta ali, vou dar um olé nele, vou correr pra... cara, é padrão, cara. Chega uma hora que você tá cagando pro monstro já, sai correndo. Sim. Dele e boa, tá ligado? Não, isso que se bobear, tu vai ver ele a cada, sei lá, 20 minutos. Sim, cara, eu achei muito maçante, velho. Eu não consegui jogar. Não, eu joguei 4 horas pra ver o monstro a primeira vez, cara. Não dá, não, velho. Isso é ok, né? Mas que tenha alguma. Que aconteça alguma coisa em 4 horas, né? Então, cara, eu achei muito pouco, assim. Não sei, cara, é o estilo, né? Lógico. Sim. Não é que, por exemplo, o jogo fez muito sucesso, sim. Com certeza muita gente gostou. Uhum. É, mas, por exemplo, o novo jogo do Alien, tu também leva, sei lá, 2 horas pra ver o Alien. Mas acontece muita até coisa. Até lá, pô, tem jogo até lá, né? Não, você tem outros inimigos, tem uns malucos, uns humanos na nave, né? Sim, é, tipo, tem conteúdo, não é? É tipo, esse... No Amnesia tu faz alguma coisa, aí tu fica lá 20 minutos andando pra lá e pra cá, faz outra, anda mais 20 minutos pra lá e pra cá, faz outra. Ai, que tédio! Tem um jogo que ele é baseado na Engine, que é onde estão minhas maiores esperanças no Linux, que é a Unreal Engine, e o jogo é o Antichamber, né? Sim. O Antichamber, eu não sei qual seria a pronúncia correta, né? Bom, ninguém, acho que ninguém aqui tem um nível excelente de inglês pra falar. Mas ele roda bem, cara. Roda igual. Apenas sim. Isso, né? É, antigamente acho que a tele era um pouquinho inferior. É que eu adorei o estilo do jogo, né? Então eu acabei jogando no Windows antes. Aí quando eu vi no Handle Bundle lá, pô, esse jogo tem versão pra Linux, eu olhei na Steam, pô, não tem ainda. Aí, só que algum tempo depois eles acabaram lançando, daí, cara... No começo eu acho que era alguma coisa de driver ou biblioteca, ele não tava 100%, mas agora ele já... Pô, não sinto não, mais ele, diferença. É, não, ele tá, eu vi já bastante gameplay todo. Eu não peguei pra jogar porque esse jogo ia me deixar maluco, que ele é muito doido. Ah, mas... só porque tu tem que, sei lá, se tu olhar pra um negócio, tu tem uma parede, se tu simplesmente não olhar, a parede não existe. Exato, né, então. Eu teria que tomar umas drogas antes de jogar esse jogo aí pra conseguir me habituar. Não, é simples. Tem lá, tá escrito, pra pular. Se tu pula, tu cai. Se tu passar, aparece, simplesmente aparece uma plataforma e tu atravessa de boa. É, tem mais um jogo que você marcou aqui que eu também não... Eu conheço, mas eu não sei nem como funciona, que é o Always Summon Outs. Então, é um MOBA 2D. Cara, perfeito, assim. Eu não cheguei a jogar a versão Windows, né, mas, cara, do que eu sinto no jogo em si, sim, dá pra jogar tranquilo, funciona muito bem. E aí, aquele detalhe, né, por exemplo, Dota... Tá horrível, né? Não tá legal. A maioria dos jogos 3D parece que fica devendo alguma coisa. E, pô, é um MOBA que então precisa, né, ter um tempo de resposta bom, 2D, e funciona. Então, cara, assim, às vezes eu fico pensando, é alguma coisa do 3D que não funciona direito, só o 2D? Então, eu não sei se não é a própria mecânica do OpenGL, cara, que acaba dando aquele delayzinho de render que a gente sente, né? Sim. É, no algumas coisas, né, do X, que eu me lembro bem no começo, quando tava fazendo suporte e tal, ele tinha bastante atraso porque tu não conseguia acesso direto a algumas coisas, né? Então tinha, por exemplo, passar por algumas funções, algumas coisas que acabava... É, deixando um pouco mais lento a exibição, né, a atualização do jogo em si, né, mas isso foi bem no começo, né? Então agora imagino que já era pra ter sido melhorado essas partes, né, mas... E eu acho uma coisa agora que tô me lembrando, que eu acho que é da Unreal, eles usam pra... É, tem, né, todo o processamento por trás, né, mas o que exibe a imagem em si, né, o jogo na tela, se não me engano, é o SDL, que é de 2D, né? Ah, então ele é tipo um cel shading. É, só que com não, ele assim, ele faz o processamento 3D, mas o que, tipo, pega tipo, essa imagem 3D pra exibir na tela é, por exemplo, a mesma... como se estivesse trabalhando com sprites. Entendi. Ele joga o resultado pra tela como se fosse 2D. É, mais ou menos isso, né? Mais ou menos, né? É que assim, eu não conheço tecnicamente, não posso falar, mas a impressão, como, por exemplo, é o mesmo, né, que eu tenho aqui, né, o pulso e tal, e como tem o HDMI ligado, fone de ouvido e tal, então de vez em quando tem que ir lá dar um ajuste certinho na saída, ou às vezes quero regular o volume certo, né, por exemplo, estou jogando lá o Ancient Alts e quero ouvir um podcast, enquanto isso daí eu vou lá, por exemplo, para baixar o volume do jogo e deixar o do podcast e tal, eu olho assim, o nome que aparece, né, na maioria dos jogos 2Ds é o... Eu já vi, acho que algum jogo da Unreal Engine rodando e aparecia tipo o mesmo ícone, né, o mesmo nome e tal. Então eu imagino que pode ser que tenha alguma coisa assim, por isso que eu, por exemplo, o Antichamber tá conseguindo rodar bem. Não sei. Não sei. Sabe o que eu acho muito engraçado, cara? Quando tem muito jogo que tá assim. Eu tô vendo até o Awesomenauts, o site aqui, porque eu me interessei. PC System Requirements, Mac System Requirements e Linux System Requirements. Eu tô rodando Linux na minha geladeira, não é num PC? Que porra é essa, velho? Né? Coloca Mas então, porra, diferente. Windows, Mac e Linux, cara. Caralho, velho. Não, e tem um monte de jogo que faz isso, cara. Fala, então eu posso rodar em qualquer Linux, então. Então eu vou rodar no Android. Sei lá. Sim. Rodar no Firefox OS. É, exato. Tem, não é nem mais um rumor, porque isso veio de dentro da própria empresa. Mas a Blizzard soltou a seguinte frase alguns meses atrás. Estamos preparando um dos nossos grandes títulos para Linux. Em português. Não, não sei. Nossa, a frase está falando? É. Não. Não, estou... Tradução livre. Tradução não livre. Foi a seguinte frase. É, foi tradução livre. Não, então, cara, isso me deixou muito esperançoso, porque assim, tirando o World of Warcraft, eu jogo praticamente todos os jogos da Blizzard, cara. Nem que seja muito esporadicamente, mas eu jogo Hearthstone, eu tenho Diablo 3, eu tenho StarCraft 2, e eu tenho algum, acho que umas duas expansões do WoW lá também, mas não tenho mais saco de jogar MMO hoje em dia. Então, cara... Diablo? Pobre Diablo! Que não, você não. Se vende Diablo? Então, Diablo seria perfeito, porque a gente Nossa. Não tem hack and slash, cara. Sim. A gente tem um projeto open source que é muito bom, que chama Flare, ou Flare, né? E eu já fiz dois vídeos dele, inclusive, eu gosto muito desse jogo. Só que Flare. Flare. Só que ele é meio que aquele alpha inacabado, não tem boss. Mas ele lembra bastante o Diablo 2. Uhum. E é legal, cara, os sistemas dele de evolução de nível. Quando você morre, você perde metade do seu gold, então você vai tomar cuidado pra não morrer. Ou você pode jogar naquele modo de permadeath também. É bom, cara, o jogo é bom. Eu queria muito que a galera acabasse ele, cara. Sério mesmo, esse é um dos projetos open source que eu, junto com o Zero AD, que é um RTS open source fantástico também. Só que o Zero AD parece que tá andando mais do que o Flare, sabe? O Zero AD é aquele que compete com o Age, né? É tipo Age of Empires, cara. Ah, só que ele é bem focado na história, ele é muito bom, cara, muito bom. Tem as civilizações, tem os espartanos, os persas, romano, eu acho muito foda, cara. Só que eu só consigo jogar com Esparta. Cara, assim, o que eu espero da Blizzard? Cara, eu não sei por que eles até agora não fizeram uma versão de Hearthstone pra Linux. Cara, é tudo que eu quero, velho. Que eu queria muito jogar, porque eu gosto, já joguei Magic uma época aí da minha vida, gosto do jogo de cartas assim e tal. Mas, cara, se eles, tipo, lançar... Pra eles fazer um anúncio, ó, tamo pegando o nosso jogo AAA pra lançar pra Linux e seu Hearthstone, eu acho que, pô... Cara, vai tipo, arregaçar. Eles têm muito jogos legais. A Blizzard, né, tem, pô, vários jogos aí. Cara, legal, principalmente se for um free-to-play, pô, vai então, ser podia muito ser bom, ele. Né, porque aí a galera vai realmente poder jogar, né, porque às vezes pessoal de Linux... Apesar, né, no Random Bundle, né, ser o pessoal que mais faz, né, ali, né? É, paga, né, mais na, nos jogos, nas contribuições e tal, mas aí às vezes, né, eu, por exemplo, é que o pessoal de Linux em si acaba jogando menos, né? É, geralmente é uma galera muito focada, né? Sim. O cara tá estudando Linux com algum objetivo, coisa e tal. Sim. É, não é tanto... é pessoal técnico e acaba não jogando muito, né? E aí já passou tanto tempo sem jogo que se tiver ou não tiver, hábito, pra né? ele é... Então se for free to play pode trazer mais pessoal, né? Talvez... Cara, eu torço pra que talvez seja esse novo FPS que eles estão pra lançar, né? Então, eu acho que sim, os free-to-play é o que eu queria muito que ele trouxesse, mas eu não sei se eles vão trazer, porque a Blizzard é foda, ela é meio mercenária. Se tem um defeito na Blizzard é esse, né? Então pode ser que eles já pensem, tipo assim, que é uma receita imediata, né? Porra, saiu o Diablo pra Linux, vou comprar, por exemplo, tá ligado? Mas eles estão mudando um pouco esse modelo de negócio, porque eles já têm o Hearthstone Free to Play, já está em closed beta o Heroes of the Storm, que é um freemium, né? Um free to play que você pode comprar algumas coisas. E o Overwatch também, que é free to play, mesmo esquema, e vai vender itens, que é o FPS. Eu só não quero que seja o Heroes of the Storm, porque senão agora que eu larguei o Dota eu vou pegar pra jogar essa merda e não vou parar mais. Então, vem o Hearthstone. Hearthstone é rapidinho as partidas, eu jogo duas, três, faço a missão diária. Eu só não jogo mais Hearthstone porque eu tenho que botar no Windows pra isso. E a única coisa que tem instalado no meu Windows aqui no meu PC é o Hearthstone. Cara, a única coisa assim, eu só tenho medo que se eles lançarem algum jogo pago... É, tipo, galera acabar não comprando muito e, tipo, não ser tanto sucesso eles resolverem abandonar o Linux por mais algum tempo. É só o único medo que eu tenho, mas eu adoraria que viesse um Diablo, alguma coisa assim. Não, eu acho que a galera tem que incentivar, cara. É nosso papel também. É... Sabe, por exemplo, sair aí o jogo da Blizzard, quem gosta, cara, tenta comprar, tenta mostrar pros caras que a gente tá aqui, que a gente é um mercado. E não corre atrás de versão pirata, essas porcarias, porque isso só vai fazer o cara não fazer mais. Eu vi uma palestra de que teve no finalzinho do ano passado, num desses eventos de anime, o pessoal falando de mangá. Tal, mangá, chegaram até a comentar alguma coisinha de light novel. O pessoal perguntou, por que vocês não publicam tal título? Ou por que vocês pararam de publicar tal título? Por que vocês não investem, se é tão caro, né, fazer os direitos, não sei o quê, por que vocês não investem no mercado nacional? Aí, tipo assim, os caras têm os títulos lá, só que não vende o suficiente pra continuar os títulos, né, e, por exemplo, a maior parte acaba cancelando, aí, por exemplo, tem... Lá, tem campanhas de gente pedindo um anime desse estilo, não sei o que, mas, por exemplo, acaba sendo, às vezes, um mangá de algum estilo específico sendo muito nicho, aí, tipo assim, tem poucas gente que gosta e menos gente ainda que vai lá, por exemplo, na banca e comprar todas as edições, às vezes o pessoal, pra apoiar, acaba comprando, sei lá, 5 primeiras edições, depois acaba meio que perdendo interesse e tal... É tipo, galera não consegue investir, né? Por exemplo, aí o pessoal lá comentando, por que vocês não... No mercado nacional e tal. Tipo, o cara falou, a gente tem concurso, não sei o que, tem publicação que sai, só que também não vende. Tipo, não tem ninguém comprando. Aí, o que eles adiantam eles investir se não tem gente consumindo, né? Só tenho esse medo aí, sei lá, se a Blizzard lançar algum jogo pago pra Linux, galera, tipo... Quem gosta, né, vai comprar, ok, vai apoiar e tal, mas acabar, às vezes, não sendo tanto sucesso pra eles olhar assim, não, vamos deixar isso de lado por mais algum tempo. Cara, eu tenho um exemplo que eu gosto muito disso, é o PlayStation 2. O Play 2, ele é o console mais vendido da história. Nunca se vendeu nada, tanto nenhum console quanto o Play 2. Nem o Wii, nada. Nem Atari, quando só existia ele, tá ligado? Sim. Só que é que naquela acontece? Época também não tinha claro, tanto mercado não, consumidor, né? Não, tudo bem, mas eu só tô dando um exemplo, né? E a pirataria em cima do Play 2 foi tanta que em alguns momentos a Sony chegou a pensar em não fazer o Play 3, em cancelar o projeto. E por isso, quando veio o Play 3, eles investiram pesado em não ter pirataria. Então, assim, cara, é ilusão, tá ligado? Você pegar e falar, não, vou pegar um joguinho pirata aqui mesmo. Você só vai fazer aquele jogo não ter continuidade. Você vai pegar aquele jogo que você adorou, que você gostou, tudo. O cara não vai fazer o 2 porque um não deu dinheiro, porque todo mundo jogou pirata. E aí? Eu acho que foi até o The Witcher 2, não tenho certeza. Mas foi um jogo de RPG nesse estilo aí. A própria distribuidora falou, ó, não vai ter DRM, não vai... Tipo, eles não iam fazer nada extremamente complexo pro pessoal não craquear. Só que eles pediam, ó, compra o original, se o original estiver vendendo, tiver gente jogando e tal. Comprando o original, tudo bonitinho, a gente vai ficar lançando conteúdo extra aí no jogo enquanto a gente conseguir. Se não me engano, foi até o The Witcher 2. É, então, não, eu acho que é bem por aí. Bom, e... Esperamos então que venha alguma coisa boa da Blizzard. Confio muito na Blizzard. É mercenária. Nerfou o meu corveiro no Hearthstone, filhas da puta. Mas ainda gosto de vocês. Bom, além ali dessa promessa da Blizzard, então. Cara, eu queria muito, mas eu não vai vir um jogo de futebol pra Linux, cara. Um jogo bom. É, uma merda. Que na verdade só existem dois no mercado, o FIFA e o PES. Nenhum desses vai lançar pra Linux, tá ligado? Não sei por quê, cara. Nem sei quem é que tá cuidando do PES, né? Mas, pô, não veio ainda nenhum jogo. É Konami. Porque não veio nenhum jogo da EA pra Linux ainda. Sim. E nenhum jogo da Sony pra Linux ainda. Sim, então. Mas assim, da Konami também não, né? Também não. E acho que só pra gente concluir, a gente podia falar um pouco do projeto das Steam Machines. Eu acho que até pra Valve eles enxergam que estão demorando muito pra andar com isso, cara. É, o Steam Controller, acho que foi em 2012 as primeiras imagens dele, tudo, né? E cara, nós estamos em 2015 e eu ainda não posso comprar meu Steam Controller. Tudo bem, os caras querem fazer o negócio perfeito, eles querem revolucionar o teu joystick. Só que enquanto isso a gente tem controles bons, a gente tem controle do Xbox, a gente tem controle do Play 4. Cara, a gente tem teclado e mouse. Também. Pô. Não, mas tudo bem, por exemplo, um jogo de futebol, ele é muito melhor no controle. Isso aí. Sim, com certeza. E assim, cara, tipo assim, a Microsoft, ela tinha um controle foda do Xbox 360 e melhorou ele pro Xbox One, cara. O controle do Xbox One ficou bem sensível, ficou muito bom. E como é que em todo esse meio tempo que a Microsoft melhorou o produto deles, a Valve não conseguiu nem lançar o dela, entendeu? E... Eu acho mas que as Steam... Mas mesmo assim, o Steam Machine, pô, beleza, o controle vai ser legal, tal, ok, mas, pô, dava pra lançar com controle de Xbox e teclado mouse, aí o cara vai jogar um FPS, joga o teclado mouse, vai jogar o futebol, joga no controle, ok. Aí é que tá, só que hoje, você falar, bom, vou lançar uma Steam Machine. Em teoria, tudo que tá dentro da Steam, ela tem que rodar. E a gente sabe que uma máquina pra fazer isso hoje no Linux tinha que ser uma máquina poderosa. E essa porra dessa Steam Machine ia ficar caríssima. Sim. Então, assim, eu acho que o próprio tuning dos games é que tá atrasando a Steam Machine, cara. Uhum. A falta de tuning, né? Não o tuning. É, daí daqui a pouco vai começar aquele negócio, né? Que já teve, né, anúncio, não sei, né, se chegou a ser vendido ou não, mas primeira Steam Machine com Windows. Cara, não, isso aí eu tenho que falar sobre isso. Era uma Steam Machine da Alienware, rodando Windows, com controle do Xbox 360, custando $550. Sabe o que que tem que roda Windows e que tem o controle do Xbox e é mais barato? O Xbox One, meus queridos. Quem que vai pagar isso numa Steam Machine, cara? O cara pode comprar o Xbox One por $400, cara. Como assim? Que porra de conta foi essa, cara? Ridículo. É, aí depois o projeto não dá certo... E vai falar, não tinha mercado. Não, vocês estão sendo imbecis. Porra. E detalhe, era mas pelo menos essa Steam Machine vai rodar o CSGO. Essa vai. Mas controle do Xbox 360. Sendo que já tem o controle da própria Microsoft melhor, que é o do Xbox One. Porra, Alienware. Porra. Gostando da Alienware, cara. Nessa daí eu olhei e falei, não, cara. Não. Não, é que na verdade é assim, eles podem fazer isso, né, porque é, a forma como a Valve fez o... teve, né, a ideia do Steam Machine, permite eles fazerem isso, né, mas... Pô, Valve, sim, cadê aí o... dizer, tipo, pelo menos assim, essa que é a versão oficial com Linux... Pra... Não, na verdade, o que a gente quer que a Valve faça? Lança uma Steam Machine boa, para os chineses copiarem mais barato e a gente comprar... Não, pronto. O que, que a gente quer? Que os jogos rodem bem no Linux. Né? A gente tá esperando a Steam Machine porque, pelo menos a minha, eu acho que a minha última esperança, né, tempo atual, né, a única esperança que eu tenho de que os jogos, quando saírem pra Linux, vão rodar bem. Né? Porque atualmente os jogos podem até rodar, né, serem jogáveis, mas pô, comparado ao Windows, o Windows ainda... tá melhor. Ele ainda não Steam é Machine a primeira plataforma. Aí é que tá, né? Steam Machine seria, tipo, a minha esperança de que num curto período de tempo, jogos realmente saiam rodando bem pra Linux já, né? Não, é se realmente começar a sair Steam Machine, aí, por exemplo, vamos supor que eles lançam um jogo primeiro na Steam Machine. Uhum. Ou seja, o caminho natural dele... Quando ele sair para Windows e para Linux, a versão de Linux provavelmente vai estar até melhor. Porque é, na verdade, tava ali assim, rodando na Steam Machine, sim, e sendo otimizado. Mas é que se você olhar na Steam, Linux e Steam OS é a mesma coisa. Então, exato, se sair para Steam OS, vai sair para Linux junto. O que, pô... Seria lindo. Beleza, ok. Ah, então, o pessoal gamer que quiser ter acesso antes aos jogos da Valve vai usar Linux. Pô, beleza, vai... fazer muita gente usar Linux. Exato. Mesmo exato, não sendo Steam Machine, vai crescer enorme o mercado. É, show de bola. Bom, e eu acho que é isso, gente. Assim, no geral, então, hoje eu acho que o mercado de jogo por Linux está crescendo, mas algumas distribuidoras não estão fazendo o trabalho deles direito. É a impressão que eu tenho. É, tem, cara, gente, tudo bem, que tá fazendo os jogos muito bem. Tem gente que já fazia antes de se falar de Steam Machine, não sei o que, porra nenhuma. Que nem os jogos da série Penumbra, que depois virou Amnesia, sempre teve versão pra Linux. Então, assim, já tinha gente que fazia jogo bem feito pra Linux. A id Software, nas épocas que ela era original, fazia Quake 3, Quake 4, Quake Live, tudo rodava melhor no Linux do que no Windows, cara. Cara, a única coisa assim que eu torço muito é que a esperança de jogos fora do Windows não seja apenas no BSD. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Porque, pô, no Mac roda bem, no PlayStation roda bem, no, tipo, no BSD tá rodando bem. Pois é. Espero que venha e comece a rodar bem no Linux também. Tomara. É isso aí, gente, considerações finais? Bom, essa já foi. Alguma coisa, Jonathan? Não. Bom, no programa de hoje não vamos ter leitura de comentários, né? A gente fechou o ciclo ano passado. A partir do próximo a gente passa a ler os comentários dessa temporada aqui. Mas não deixe de comentar, de dar seu feedback ali, formulário de contato do Piratas, no nosso Twitter. Se você escreveu, eu tenho certeza que pelo menos eu li o comentário. Não, sem dúvida. Lê também, todo mundo. A gente só não vai ler aqui no episódio, mas foi, com certeza a gente viu o seu comentário lá no site. Não, e respondeu, né? Sim. A maioria foi respondida. E, bom, para nos escutar, piratasdainternet.com.br. Isso daí, valeu, até a próxima. Valeu. Falou. Mas volta o coveiro. Não, é que vocês não sabem. O Hearthstone eu não jogo muito, eu tenho poucas cartas, certo? O que eu fiz? Eu vendi todas as minhas cartas e montei um baralho de Hunter em cima do coveiro. Aí eles nerfaram a porra do coveiro. Agora eu tenho tudo. A única coisa que eu tenho no jogo é um baralho em cima do coveiro que foi nerfado e não serve mais pra nada. Eu me fudi muito, velho. Muito. Cara, mas... Não, mas faz parte, assim, é que não, nem... Mas se tu olhar, por exemplo, Magic também tem... Eles baniam tipo, carta, cara. Baniam carta e tal, mas, por exemplo, o raio, pô, um de mana causava, acho que, 3, 4 de dano. Cara, tipo... eu cheguei uma vez num campeonato tipo 1 de Magic, meu baralho trincando, perfeito, Land Destruction, sim. Só que eu não tinha muito early game, porque eu precisava de mana. O que, que me garantia... Foco do baralho era destruir os terrenos do inimigo para que ele não tivesse mana, certo? É um destruction. O que, que me dava early game? Era a strip mine, ou mina de superfície em português, que era um terreno que eu podia sacrificar ele para destruir um terreno do cara. Isso me garantia que no primeiro turno eu tava destruindo terreno. Aí, cara, eu cheguei lá com as minhas 4 strip mines, chegou o organizador do torneio, ó, a Wizards of the Coast soltou hoje strip mine restrita. Aí lá fui eu com uma strip mine pro torneio, aí de 4 jogos eu ganhei 2, perdi 2 e não me classifiquei pros playoffs. Pensei que tu ia falar, o cara com um terreninho que sobrou, ficou usando raio e te matou. Não, então, é assim, eu perdi pra baralhos improváveis de eu perder por conta disso, porque eu não tinha early game. Eu perdi pro baralho de 5 cores, velho, como assim? Tipo assim, o cara precisava de tudo quanto é terreno, mas no começo do jogo eu não... tinha e ficar assim, destruído. Não, mas, por exemplo, o raio, pô, era uma carta... Muito roubada. Apelativa, literalmente, no... Não, muito porque roubado. Tu tinha cartas que, por exemplo, dava a mesma quantidade de dano do raio, mas precisava de 2 manas. Aí tu precisava de uma mana só. E mesmo assim, tipo, ok, carta é boa, tá, apelona e tal, mas mesmo assim relançaram depois, não sei qual a edição certinho depois, mas relançaram o raio ainda. Da mesma não, forma. É, até eu joguei até a sexta às edição. Vezes, pô, até pode a sexta edição tinha raio, cara. Sim. Lightning Bolt. Bom, beleza, voltando ao. Às vezes tu pode ter alguma coisa desbalanceada, né? Só, tipo, de. Não, mas pera lá. Mas... voltando ao Magic, todas as classes têm a carta da mecânica 1 pra 3. Por isso que não é desbalanceada. Sim, a vermelha era o raio, 1 pra 3 de dano. A branca era o bálsamo restaurador, um recuperava 3 de vida. A verde era o Giant Growth, que era 1 e dava +3/+3 para uma criatura. A preta era o Dark Ritual, que era 1 de mana, ganhava 3 de mana. Sim. E qual que faltou? É. Já falei todas, né? É, não sei. Mas, aí, por azul, exemplo... A azul era 1 de mana para comprar 3 cartas. É, mais ou menos o que azul foi. Mas, por exemplo, Blizzard poderia... seguir, né, e, pô, deixar algumas coisas assim, sejam um pouco mais pelonas, né, mas... Pô. Não, então, esse nerf do cover, ele me deixou meio puto pelo seguinte, a Blizzard, ela está nerfando baralhos baratos, entendeu? O baralho cheio de carta lendária não tá ganhando nerf, é o baralho baratinho, que você monta com um monte de criaturinha de custo baixo, pouco pó arcano, então assim... Tem a pitadinha de mercenarismo nesses nerfs. É, resumindo, pague... Pague mais caro. R$200 num baralho pra conseguir jogar um pouco melhor. Exato.